Toda honra e louvores dou eu, meu mestre divino, meu amo, meu rei. De ti, ó meu Cristo, serei. Eu te amo na vida e na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Em ti confiança pra sempre terei. De ti, ó meu Cristo, eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Agora e pra sempre por ti viverei. E teu para sempre. Yeah.